¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá pessoal, muito bem para todos, sejam bem-vindos a mais um Friday Night. Tudo bem convosco? Preparados para mais duas lindíssimas músicas de Dance Music durante 120 minutos. Cá estamos de regresso às nossas emissões do Friday Night. E hoje vamos ter uma horinha de música dos anos 80 e mais uma dos anos 90. Vai ser brutal a edição de hoje, não podem perder. Vamos abrir em grande para 29 de setembro, ou neste caso já para 30 de setembro, com grandes, grandes, grandes músicas. Vamos começar com Dead Alive, tema Disco Connection. Vamos também ouvir lá mais para a frente, Let's Work It. E por fim, Tempt Me, a música de Lisa. São as três primeiras, porque são maxi singles, que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. We'll be right back.

Aí está Lisa com Tempt Me, no início de hoje do nosso Friday Night. Agora mais para ouvir mais discos dos anos 80, como esta de Sally Sapiro, a música I Knows. Ainda por ouvir também música brutal, brutal, brutal de Dudos, Dead or Alive. E por fim um mix de 20 minutinhos, só mesmo para fechar a hora em grande, com grandes batidas, grandes sonoridades. A segunda hora vai abrir daqui um bocadinho com hits da Eurodance dos anos 90. Estou a contar convosco, sou o Carlos Navarte e vou-vos fazer companhia durante mais uma horinha, ou ainda o que resta desta primeira hora, e depois mais uma horinha na edição de hoje do Friday Night. Friday Night.

Aí está, de regresso, mais uma linha que se aproxima. Agora com os principais hits da Eurodance anos 90. Míticos, fantásticos, espetaculares. Fizeram o pessoal abanar o capacete até às tantas da madrugada. E vamos já ficar com Santa Maria de Tatiana. Ainda por ouvir também a música dos Santa Maria em português. Tudo para te amar. Vamos também ficar nesta edição com música espetacular de Dewey, a música Under Simpson. E mais, não digo, nós temos aqui grandes músicas dos anos 90 para ouvir a partir de agora. 5, 4, 3, 2, 1.

A próxima música é brutal. Não voltas para ver. Why? E mais música para ouvir nesta edição do Friday Night. Atenção, agora vamos chegar com Nina, Tell Me Your Secret. Também Welcome to the Beat dos Realistic. E mais, não digo, não, vou passar a dizer mais uma. Vamos chegar com Sara e La Luna, Última Fly. É o que vai fechar a penúltima sequência da edição de hoje do nosso Friday Night. Here we go. if you wanna mama. Ain't no drama. Swing Ramadama, swing Ramadama. What you need and what you want. Licks on my pen, doesn't make sense. The boom and the coming, here I go get to the max. Maximum beats just means to the funky donkey D, that's me. Red to the king with flick. Take a beat from the floor and kick. Welcome to the beat.

Sara e La Luna Fly, música que fechou a penúltima sequência do Friday Night. E agora vamos para a última. Curiosamente, o nome do grupo chama-se Fun e trazem-nos Girls. We Want More Girls. É a primeira que vamos ouvir nesta última sequência de 5 temas da edição de hoje do Friday Night. Vamos também ficar com temas bastante conhecidos, como por exemplo Fly Away Come Here de Nutrition McNeil, ou por exemplo Absolutely Everybody, que vai fechar a edição de hoje do nosso Friday Night com Vanessa Amorosi. Na próxima semana vamos ter mais edição, porque há novidades. A nossa grelha de programação, visitem-nos e acompanhem também o Facebook, facebook.com/radioantenaweb. E agora sim, eu despeço-me de 5 para 1. Até para a semana! 5, 4, 3, 2, 1. Girls, we want more girls. I like the way you dress, it's so sexy. Come on, come on, let's dance. Love on. sky and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Say la da da da da da da da da da da da da da da. We'll be right back. viaje para buscar los sonidos, my God.